Paz de Cristo, povo de Deus, aqui quem fala é o Dr. Paulo Neto. E nesse vídeo eu vim aqui pra adorar a Deus com a canção Pintor do Mundo do meu amigo Pastor Lucas. E eu tenho certeza que você será tremendamente abençoado. E eu tenho certeza que o Senhor vai fazer grandes coisas. Eu quero pedir desde já para que você deixe seu like, comente nesse vídeo que você achou, se inscreva nesse canal e ative o sininho, que assim você recebe todos os meus vídeos, porque toda quinta-feira tem vídeo novo, não se esqueça, toda quinta-feira tem vídeo novo e você vai receber, tá bom? Deus abençoe, beijão, vamos adorar ao Senhor. Quem pintou o mundo, quem escolheu a cor, fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho em uma Quem pintou o mundo? Quem escolheu os tons? Fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. E ela não tinha cor. A cruz foi o pincel doutor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou na obra que sou eu, e na assinatura está escrito escrito quem? Deus.